filho, o que foi que tu fizeste que vais para o tribunal? Vou lá agora para o tribunal. Não falta tribunal nem meio tribunal. Vou ao Monteral, que é bem diferente. Vou comprar um Zwok. Man, que sonsaço. Yeah. Monteral Eletrodoméstico. Olá, eu chamo-me Mantão e tenho um bruto em carrão. Preciso de comprar urgentemente, não sei se está a perceber. Uma bruta Hi-Fi, mas tem de ser num sítio onde possa estacionar um bruto em carrão. Dá-me a seguir, não está? Siga-me você e mim, vamos a Monteral, vá lá. Monteral. Faz favor, sente-se e diga-me de que é que se queixa. Ah, senhor doutor, eu ando muito mal da memória, varre-se-me tudo. Dizem-me qualquer coisa, entra-me a 100, sai-me a 200. Pronto, já percebi. Olha, vou-lhe receitar uma câmarazinha de vídeo. Você pega na receita e vai enviá-la à Monteral. Uma câmara de quê? Desculpe, senhor, desculpe, ó senhor aí de branco, desculpe, desculpe, senhor aí, desculpe, eu vou o quê? Hã? Neste verão, registre os melhores momentos da sua vida e da sua família com uma câmara de filmar. Monteral Eletrodomésticos. Pai Natal, neste Natal a minha mãe quer um micro-ondas com grelo e uma máquina de café espesso. O meu pai quer uma televisão com o canal do futebol e o canal 26. O meu irmão Zé quer uma caixa para ouvir música. Quer dizer, o que ele queria era uma namorada, mas isso acho que tu não consegues arranjar. Neste Natal, faça as suas compras na Monteral. Meu querido Pai Natal, apesar de cético, eu gosto muito de ti. Eu quero lembrar-te que este Natal, a lareira lá de casa já não existe. O meu pai mandou deitar lá abaixo. Mas podes entrar pela televisão, porque o meu pai... Monteral Eletrodomésticos. Este Natal com televisões preparadas para receber o Pai Natal. Então, chefe, você está maluco da cabeça ou quê? Entra-me pela loja adentro, compra um telemóvel, sai-me da casa e parte-me a montra. Oh, amigo, desculpe lá. Eu comprei um boomerang, está ótimo, está a ver, foi você que me vendeu. Cheguei aqui fora, experimentei, mandei, ele foi-lhe ao vidro. Monteral. Oh, Rica, oh, amorzinho, oh, filhinha boa, olha aqui este belo micro-ondas. Faz umas sardinhinhas assadas que ficam daqui, é o que eu te digo, querida. Monteral Eletrodoméstico. Para crianças em particular. Portugueses em geral, gente do mundo bravo. People of the world, person do mundo antigo. Depois da construção das passagens desniveladas junto às piscinas. Depois da construção das passagens desniveladas de Massimenos, é com imenso prazer e honra inflamada que anuncio neste momento, por causa do imenso tráfego, de uma passagem desnivelada junto à Montanara. Muito obrigado por ter vindo a esta entrevista. E, Sr. Presidente, acha que há uma cabala bracariense, assim a modos com um grupelho organizado, que usa rádios e os jornais para fazer oposição à autarquia e ao Sr. Presidente mais concretamente? E isso sim, dê-nos um exemplo concreto. Há pessoas que fazem artigos de opinião reveladores de má fé. Sim. Nitidamente. Sim. Nitidamente. Sim. Estou absolutamente de acordo consigo. Aliás, estou sempre de acordo consigo. Eu, mais os meus amigos todos, estamos sempre de acordo consigo. Assim como apareceu no Rio do Minho esta semana um artigo de opinião, sim, de um inimigo de pessoas asneiras. Não me diga. E contra quê? Contra as passagens aéreas, por exemplo. Valeu-me Deus. Então, mas isso disse? Não sei qual era a solução que ele queria que se pusesse. Era que as pessoas continuassem a morrer atropeladas. Mas o homem é um assassino, porra. Ou eventualmente que se banissem os carros da cidade. Pois, que puta de solução é que eles queriam? Os cabrões, filhos da puta. Só era a única hipótese. Que agora, a asneira também é livre. A asneira o quê? A asneira também é livre. Ah, pois. Agora, quando a asneira é demasiado... Bom, se a asneira é livre... É demasiado visível, enfim, não deixa de causar alguma perplexidade. Desculpe, por quê? Perplexidade. Ah, perplexidade, pois. Porque as coisas devem servir minimamente com um mínimo de seriedade. E para resolver o problema da asneira, o que é que acha que nós devemos fazer? Sim, nós os cidadãos, assim, a modos que responsáveis... Não é? Com dois olhinhos na cara e... Valha-nos Deus, já começo a dizer, há determinadas coisas que valha-nos Deus. Pronto, valha-nos Deus então, ou esta não é uma cidade católica apostólica romana. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora diga, meu filho, quais são os seus pecados? Ó senhor, eu não posso ver um rabo de saias com os calores tão grandes, tão grandes, tão grandes, que eu não sei o que é que é fazer da minha vida. Pois, pois. Está bem, pronto, para resolver o problema e como penitência, você vai comprar um ar-condicionado na Montaral. Este ano vou gamar as minhas prendas de Natal na Montaral. Eu vou assaltar a Montaral, eu vou assaltar a Montaral. Montaral e aqui estamos nós em frente à Bontarali, quando a Bontarali comemora o primeiro aniversário. Nesta festa do primeiro aniversário, a Bontarali oferece montes de prémios. Surpresa! Visite já. Encoste, por favor. Sim, senhor, é só um momentinho, deixe-me só desligar a ficha. Então o senhor anda mais pirar a estrada? Ó, seu guarda, é que eu estava a sair de casa esta manhã e o carro não pegou. Olha, agarrei-me ao aspirador. Onde é que o senhor comprou o veículo? Eu comprei este aspirador na Montaral. É muito bom material. Os seus documentos, por favor. Tenho aqui o certificado de compra, tenho aqui a garantia, não sei se é preciso mais alguma coisa. Montaral Eletrodomésticos, junto ao Tribunal. Prossiga, mas não se esqueça de mudar o saco de vez em quando. Já chegou a Braga a nova vassoura aerodinâmica. Airbag, direção assistida ABS e agora com lançador de poções elétrico. Nova vassoura aerodinâmica a gasóleo. E nova vassoura aerodinâmica a gasolina. Mas sempre uma vassoura aerodinâmica. Porque você merece uma vassoura aerodinâmica. Na compra de uma vassoura aerodinâmica, oferta de um rádio com cartuchos. Consulte um vassurómetro perto de si. Gostas de esfaquear a tua namorada? Gostas de degolar os teus amigos? Curtes de entrar animais domésticos ao fim de semana? És fã do Marilyn Manson e curtes Alice Cooper? Então bora aí, junta-te a nós. Somos um grupo satânico, tudo malta fixe. Aparece às quintas-feiras à noite no bar Sangue ao Bibo a partir das 2 da manhã. Já agora, traz um amigo, uma vela e se arranjares pá, uma serra elétrica. Não há consumo mínimo. A sua filha costuma andar com a cabeça à roda. O seu sobrinho espeta-lhe facas no corpo, só com o poder da mente. A sua esposa vomita coisas verdes durante mais de meia hora. O seu marido diz que vai comprar cigarros e desaparece durante 3 dias. Então, você precisa de nós. Venha conhecer a loja do exorcista. Fazemos todo o tipo de exorcismos. Tudo aos melhores preços. Estamos abertos todos os dias entre a meia-noite e as 7 da manhã. Loja do Exorcista. No Largo dos Curandeiros. Número 31. Terceiro andar. Loja do Exorcista. Espanta o espírito que há em si. O próximo governo, não sei qual vai ser, tem de apoiar os estudantes de Braga. E aqui vai a minha mensagem de solidariedade, naturalmente, neste aniversário da Rádio Universitária de Maine. Da Madeira, um grande abraço para todos os profissionais desta rádio. Corpá! Corpá! Chega-te aqui e vê-me este trabalho. Está muito a giro. Estou impressionado. Não é impressionado que se diz. É impresso, seu ignorante. E sem nas outras gráficas. Na Grafi Braga é mesmo impressionado. É que é um arrepio. Isto é que são horas. Já passa da meia-noite. Oh, mulher, não me chateias. Lá na gráfica temos trabalho que não acaba. Estás a mentir com quantos dentes tens na boca? Eu? Pois tu, meu rico marmanjo. Há uma semana que chegas atrasado. E se não tens outra, prova-me. Faz-me já aqui a impressão de 5 mil cartazes. Oh, não. Mais horas extraordinárias. Rapaz! Rapaz! Anda cá! Tens aqui 2 autocolantes praticamente iguais. Um foi feito na nossa gráfica, o outro foi feito na Grafi Braga. Qual é que foi feito aqui e qual é que foi feito lá? Hã? Então, está-se mesmo a ver? O que foi feito aqui é este? Está a mirar-se verde? São restos de carne que eu deixei cair em cima das folhas. Graf e Braga. Universitária, a cantar desde 1989.